compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. E chegamos agora ao Parolando de janeiro de 2025, onde iremos ler e-mails e comentários dos episódios do Paranerdia. E mais uma vez, para sua alegria, querido ouvinte, e minha úlcera que está JC. Você apresenta o programa com alegria absurda. Chegamos. Eu não cheguei, eu fui arrastado pra cá. Arrastado no teu livro, vai arrastar o de quarto, vai. Então, bora pros recados, pra começo de conversa. Estamos ainda na história do feed do Archive, né? Do Archive? O feed eu? Como assim? O feed do Paranerd continua no Archive, né? Estamos ainda no Archive, o Archive. Archive, né? Então lê pra eles como é que é o endereço. https://archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Sabendo que feed é com dois S, é FED. FED, é o FED Paranerdia barra FED XML e com um terço dos TTs, PPs e SS que ele falou. Isso. É igual meu www. É isso aí, né? Bom, e se a pessoa, como nosso querido e amado mecenas, o... Filho da puta. Não é tu. Eu já ando escaldado. Cretino, não é tu, é o Elias que eu tô falando, seu cretino. Sim. E se pessoas como nosso queridíssimo Elias nos quiserem fazer e-mails, mandarei os para onde, bebês? Basta você digitar o teu e-mail no teu device e enviá-lo para paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem. E o Twitter? Por que, Jota, que é Twitter? Porque Twitter é o ovo inchado do Nerdmaster. Não, porque X é o ovo inchado do Nerdmaster. Burro. Isso, é. Burro. Os dois são. Burro. Os dois são o ovo inchado. Um é Twitter e o outro é X. É, né? Você sabe que tu ganhou o Chaves, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu já sabia. E qual é o Twitter do Paranerdia? É, twitter.com/paranerdia. Muito bem. E o Céu Azul, como é que é o Céu Azul do Paranerdia? O Blusky do Paranerdia é só @paranerdia.com.br. E sim, ouvintes, eu ainda tô devendo um @feedkenga pra ele. Tá um feedkenga@paranerdia pra ele. Não, é um feedkenga não. Bota água de moringa nessa porra. O cara livre ainda existe? O Zuckerberg não fudeu com essa merda ainda não? Ele tá fudendo, e eu não sei com quem, mas é um problema dele. Mas o livro na cara do Zuckerberg do Paranerdia é facebook.com/paranerdia. Muito bem. Barra, depois, tem uma barrinha no final. E o LinkedIn do Paranerdia, como é que é? O LinkedIn é linkedin.com/in/paranerdia. Forçou num sotaque, filha da puta, agora, hein? Igual os primeiros Água de Moringa. É, né? E sim, ouvintes, ele força sotaque nos Água de Moringa. Né? Mas eu posso, né? Você tem direito de fala, né? Porra, não? E o DeviantArt do Paranerdia, porque o meu pessoal já foi deletado, qual é? O DeviantArt do Paranerdia é paranerdia.deviantart.com. /recuperei a senha, como é que é? Puta que pariu, de novo, cara? Caralho, merda. Sério que eu tenho que apagar essa merda da conversa? Não apaga não, deixa essa merda aí. E o canal do Tube? Como é que é, do VocêTube? Você acessa a plataforma vermelha e digita youtube.com/paranerdia. Opa, e falar nisso, tá chegando coisa nova lá no YouTube do Paranerdia. Aliás, não pedem por esperar. Burro, é youtube.com/@paranerdia. Quanto faz? Não funciona. Se você digitar Paranerdia na busca, você encontra Paranerdia. Aquele logomarcazão bonitona, azulzona lá, e tem uns bonecos do Nerdmaster gordão, uma delícia lá no meio. Ó, eu vou tirar a porra do Paranerdia do Spotify, tá? Porque os filhos de uma puta lá da Suécia estão censurando os episódios tudo do Paranerdia, tá? Então, agora até as águas de moringa foi nesse embalo. É, já. Eu não vou mais botar Paranerdia no Spotify. Corre lá e procura. Se tu achar, maravilha. Se não achar, foda-se, porque eu vou tirar essa porra de lá. Tá? Mas no Telegram a gente existe, não existe? Existe sim, mas não é só Telegram. No Telegram você encontra o Hub Multicultural do Paranerdia. Chique, hein? Eu tenho que trocar mesmo essa porra. Que não, tá maluco? Isso é massa. E você encontra no t.me/paranerdia, t.me.paranerdia/paranerdia. Muito bem. E para aqueles entre vocês, queridos ouvintes, que querem ser nossos mecenas e colaborar financeiramente para esta bagaça continuar funcionando, por favor, acessem quais endereços, shop. Para ser mecena, você acessa o picpay.me/paranerdia ou apoia-se, que é apoia.se/paranerdia. Seja um mecena, senão vou contratar um mercenário para ir atrás de você. Não esquecendo que tem a chave Pix também, ô animal. Para jogar patacos de dinheiro ainda mais gigantesco na nossa cara, pois precisamos comprar jet skis, você manda o seu rico dinheirinho para a chave Pix paranerdia@paranerdia.com.br. E falando na chave Pix do Paranerdia, ainda está valendo a promoção dos bordéis do Jota a R$3. Manda 3 conto lá na chave Pix paranerdia@paranerdia.com.br dizendo cordéis do Jota e o cordel que você quer que a gente joga ele na tua cara. Ô, a gente manda pro teu e-mail. Relembre, por favor, aos ouvintes quais são os cordéis disponíveis na atual conjuntura. Os cordéis disponíveis são Um Sonho de Sereia, O Curupira e O Caos da Cidade do Terror. Todos fazem parte da linha Histórias da Caatinga. É, sendo que o conto da Cidade do Terror é em prosa, e os outros dois é em verso. Exatamente, olha, já tá sabendo. Viu? Sou um menino inteligente. Recebemos este mês 2 e-mails de nosso queridíssimo, outro querido e amado mecenas, o Elias Passos Tenório, de Maceió, Alagoas. Um que ele falou do Paranerdia 209, de Raspinho Hotel. Falando nisso, antes de tu ler do e-mail do Elias, tu viu já Raspinho Hotel, criatura? O novo ou segunda temporada ainda, ainda não? Ainda não saiu a segunda temporada. A primeira temporada, claro que eu vi. Gostou? Oh! Oh! Foi infernal, né? Infernal ali. Os personagens são extremamente cativantes, né? São deliciosos então, tá. De você acompanhar. Leia-nos o e-mail do Elias, faz favor. Oi, Alexandre! Oi, Elias! Eu escutei o programa 209 sobre Raspinho Hotel e eu gostei muito, e como sempre foi muito bem feito. Agradeço ao Jorge. Obrigado, Jorge. Foi o Elias que mandou. Eu não conhecia esse desenho, o Raspinho Hotel, então eu prefiro não comentar. Porém, se fala sobre o inferno, demônios e afins, eu tenho muito interesse. Sempre gostei de ocultismo e o sobrenatural em geral. Elias, viu? O Elias está um belo invocador das artes das trevas aí. Ele está quase diabólico. É, vagabundo. Bem, é isso. E que venham mais programas. Com certeza virão. Elias Passos Tenor, Elias Neto, 40 anos, Maceió, Minha Sereia. Ei, interessante é que o Elias... os assaltantes, eles pedem para passar a carteira, mas Elias Passos Tenório, né? Pariu. Só tu queria um tuduche, né? Tá bom, toma. Desculpa, Elias, não podia tá segurar bom. Essa. Tô segurando tá. Isso há 3 anos, Elias, desculpa. Ok, também do Elias, só que dessa vez do Paranerdia 210 de Spaceballs. SOS tem um louco solto no espaço. nós falamos o seguinte: oi, Alexandre, oi, Elias, diz oi pra Elias, ó. Ele só falou oi pra você, não falou oi. Diz oi pro menino, não seja mal criado. Vou fazer uma caridade. Oi, Elias. Amado mestre, eu escutei o programa 210 sobre o SOS, tem um louco solto no espaço e gostei bastante e foi mais um ótimo programa. Muito obrigado, nosso editor Jorge te agradece. Só que não. O filme eu não vejo há algumas décadas, mas quando eu assistia gostava muito, sempre ria muito. É um ótimo filme, pelo menos dessa vez ele viu, viu? Ele viu. Né? Olha, agora só. Ele tá por dentro do assunto. Eu tive que ver pra assistir, foi uma delícia. Eu também. Bem, tive que ver pra gravar. Então, bem, é isso. Continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió. Minha sereia, da iararaiá, música grudenta do cacete. Tivemos também, além destes e-mails, dois lindos comentários. O primeiro foi de Adriano Santos. No Água de Moringa 32, o homem que desafiou o Diabo Jota. É, eu? O Diabo? Como assim? Não, você leu o comentário. Ah, tá. Por que você não explica, cacete? Vai logo, demônio. Agora. Não, o demônio foi no outro comentário. Agora é sobre o... Ah, é, também é o Diabo. Bom, Nerdmaster, meu kidzinho. Puta, garoto, o garoto gosta de mim. Não sacaneia. Deixa o menino. É amizade. É um doce. Para de ciúme, viado. Num Água de Moringa, você comentou que os senhores de escravos diziam para os escravos que tal alimento fazia mal para evitar que eles o comessem. Acho curioso isso. Imagina se justificando para um escravo quando a gente sabe que quem desobedecesse era açoitado. Hum? É, essa história era aquela do manga com leite, lembra? Que a gente falou nas crendices, lembra? Ah, entendi. Eu falei que os escravos tinham acesso às mangas, porque mangueira estava com botões na porra da fazenda, mas o leite era controlado, porque o leite era a produção da fazenda. Então os donos de escravo inventavam essa lenda do leite que manga faz mal para os escravos não inventarem moda. E Adriano, fofinho, coisinha mais linda do tio, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu concordo. Mas escravo que é escravo é malandro e tenta roubar o leite do patrão. Por mais que tenha punição, a fome aperta e a coragem afrouxa. Sabendo que escravos comiam, né, as digníssimas dos patrões, comer a manga é o de menos, eu acho. Né? Então tá. Outro que nos fez um comentário foi o senhor Olavo, e ele fez um comentário no Paranerdia 210 de SOS, que é um louco sobre o espaço. Curti bastante. Tem uma montagem muito boa de Spaceballs versus Jornada nas Estrelas, que fazem um episódio dos dois se enfrentando. Cara, eu não consegui encontrar esta porra, Olavo. No próximo comentário, manda o link dessa bodega, porque eu procurei que nem agora, um porno e não achei. Eu fiquei curioso. Olimpo. É Olimpo, né? Olimpo, Olavo. Olimpo era o inimigo do Cascão, pô. Então, eu fiquei curioso agora, Olimpo. Manda pra gente aí o link. E agora vamos aos nossos agradecimentos. Primeiro aos nossos queridos e amados mecenas. Começa tu, Jota, senão eu não caio em mim a frase que eu quero. Ah, vagabundo. Bom, queremos agradecer a charmosa Ana Carolina Martins. A equestre Ana Lúcia Letier, Dona Joaninha Tecker, Rainha dos Pôneis e o Cacete 4. O demoníaco Arthur Bonifácio. O literário Daniel Rossi. O verdadeiro Diego Ferreira Veríssimo. Diego Veríssimo, O Chique... O Chique no último, Emílio da Costa Mansur. O abreviado Guto Lima dos Santos. É que ele é Augusto, é abreviado. O querido e amado mecenas J. Santos! Vamos reduzir a participação. Bom, deixa quieto. o podcastal Léo Bruschi, o sensacional Lucas Freitas, o internacional Nicolas de Oliveira, o treteiro Paulo Roberto Libardi, o novinho Rodrigo Moquepon, o não governador Sérgio Cabral, a poderosa Suelen Nastri e o sensual Ui Valdir Fumene Júnior. Me beija. Me beija, gostoso. Então tá, gente. Ficamos por aqui. Jantinha, mais uma vez, obrigado por participar dessa bodega. Tchau pros nossos ouvintes. Tchau pros nossos ouvintes, delícios. Muito bem, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Fogo, fecho, massa,